vai terminar. Quem vai me falar? Todos querem ser malandro na terra da malandragem, mas malandro demais se atrapalha. E como toda automática, uma hora o gatilho falha. E essa falha compromete a sua vida. Mas vale um covarde vivo do que um herói na pista. Isso me deixa na neurose. O sangue sobe pro olho, tô indignado, raivoso, tipo furioso. Furioso, furioso, furioso. Tô na fúria, tô na fúria, tô na fúria, tô na fúria, tô na fúria, tô na fúria, tô na fúria, é tipo furioso. Tô na fúria, tô na fúria, tô na fúria, tô na fúria, tô na fúria, tô na fúria, tô na fúria, é tipo furioso. Eu tô na fúria, véi. Tô na neurose, eu não fumei, eu não cheirei. Eu quero tomar uma dose, a depressão me pegou. Eu quero me controlar, mas não consigo, não dá certo. Eu acho que vou chorar. Que porra é essa? Que lombra, o corpo está tremendo. Alucinado, lombrado, as vistas escurecendo. Pra acabar minha fúria, eu estou ligado. Um tarja preta daqueles remédio controlado. Me amarraram na cama, eu estou nervoso. Quebrei tudo na minha casa, tipo furioso. Dependente da droga, fica sem ela, nem rola. Cheira bebê, veio dar uma bola. Estou perdendo o controle, a paciência sumiu. Se durra demais, mando pra puta que pariu. Risco doido total, eu quero meu pra fumar, fica legal. Se não me controlo, controlo o cartão dentro do banheiro e tal. Passo mal, mas quero mais. Tô morrendo, mas quero mais. Se não morrer pelo overdose, as tretas me jogam pra trás. Tô na fúria, tô na fúria, tô na fúria. Tô na fúria, tô na fúria, tô na fúria, tô na fúria, véi, tipo furio. Tô na fúria, tô na fúria, tô na fúria, tô na fúria, tô na fúria, tô na fúria, tô na fúria, véi, tipo furio. Quem sou eu, caralho? Eu não sei nem quem sou. Na rua meu tiro de tempo, minha família me abandonou. Não devia ter nascido, minha mãe tentou um aborto. Não queria me ver viver sem um feto no esgoto. Eu fui crescendo assustado, tipo um bicho acuado. A vida me ensinou a ser um cara revoltado. Sem nada pra comer, sem escola, sem afeto. A rua me ensina, me espelhei quem tá perto. Cometendo 5-7, viciado no pó branco. Meu sonho de infância, assalto a banco. Sem medo de morrer, não ligo mais pra nada. Furioso até a alma, terrorizando a quebrada.